3.1.2.4 IBM Watson Natural Language Understanding. O IBM Watson NLU é uma plataforma que fornece serviços de processamento de linguagem natural para análise de texto, incluindo extração de conceitos, categorias, emoções e muito mais. Código 4. Características. Análise de emoções e sentimentos. Extração de conceitos, palavras-chave e categorias. Identificação de relações entre entidades. No código 4 que temos aqui, somos apresentados a um fragmento de código que demonstra uma aplicação prática da inteligência artificial, mais especificamente, do processamento de linguagem natural, ou PLN. Imagine que computadores, por padrão, não entendem a linguagem humana como nós. O PLN é o campo da IA que busca dar a essas máquinas a capacidade de interpretar, compreender e até mesmo gerar linguagem humana de forma significativa. O código que vemos utiliza uma ferramenta da IBM chamada Watson Natural Language Understanding. Essa ferramenta é como um cérebro artificial que pode analisar um texto e extrair informações valiosas, como o sentimento ou emoção expressa nele. No exemplo, o texto escolhido é "A tecnologia blockchain está revolucionando o setor financeiro". Observe que o código não apenas importa as ferramentas necessárias, mas também configura a autenticação para acessar o serviço da IBM, utilizando uma chave de API e uma URL específica. Isso é crucial, pois garante que apenas usuários autorizados possam utilizar a ferramenta. Em seguida, o código define o texto a ser analisado e especifica que queremos realizar uma análise de emoções. O resultado dessa análise é um dicionário que indica os níveis de diferentes emoções presentes no texto, como alegria, tristeza, medo, raiva, etc. Isso pode ser incrivelmente útil em diversas aplicações, como análise de sentimento em redes sociais, avaliação da satisfação do cliente em comentários de produtos ou até mesmo na detecção de notícias falsas. A capacidade de identificar a emoção por trás de um texto permite que as máquinas compreendam melhor o contexto e a intenção do autor. Em resumo, este código ilustra como a inteligência artificial, através do processamento de linguagem natural, pode ser utilizada para ler e interpretar a linguagem humana, extraindo informações valiosas sobre o sentimento e a emoção expressas em um texto. Essa tecnologia abre um leque de possibilidades para automatizar tarefas, melhorar a comunicação e tomar decisões mais informadas. Aplicações. Compreensão profunda de textos complexos. Desenvolvimento de aplicações de atendimento ao cliente. Pesquisa e análise de mercado.